saída da EU, leia após bridge. Obrigado. American 9, zero clear to push and start up, gate 11, coming back to taxi. Okay, sir, clear to push and start up at gate 11. Now we call you back for the taxi, American 9 or 8-0. Então 3179, copia? Afirmo. Então 3179, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5034 e o controle em 120.8. Cotejo. Bom dia, Johnny, identificação. As suas intenções no momento prosseguir na aproximação? Não, desde a hora que eu decolhi, a gente tem que entrar com o braço em Salvador. Quando notar, eu tenho que ser difícil, mas como falando, a gente está falando que é uma previsão. Então, não é o horário que está estipulado pelo votante, vai rolar a aviação de todo mundo aí. A abertura do campo, prevista ao 16, deve ocorrer, porém o senhor ainda é o número 4 na aproximação, por isso a previsão de o senhor não aproximar tão rapidamente. Prossiga na aproximação, descendo até o nível de voo 06200, no perfil da chegada bom, Sudan 3304. Abandona a órbita, descendo para o 06200, você correu no centro, por isso? Pode deixar, estamos em contato direto com o centro, muito grato, 3304. Alagoinha, Sudan 3304. Pode coordenar após ponte, vai prosseguir na chegada ou vai voar direto a sala 17, trigo 5217? O 5217 vai manter o perfil da chegada, ok? Ah, pela minha previsão, a pista já deve estar aberta quando o senhor chegar na posição Bonf. Então, o senhor prossegue o perfil da chegada para a pista 10, ok? A intenção da gente realmente é pouso na 17, coordenar com a torre. De repente, no estiar, a gente muda, então, obrigado. O senhor prefere voar na proa do VOR e cancelar do seguinte visual direto para o 17? Aceitou, então voar direto na proa da rotatória, a gente tem condições meio próximas. Então, prova da rotatória, o trip 5217, reporte condições visuais para mudança de regra. Maravilha, direto rotatória então, chamarei na modificação 527, obrigado. Azul 9131, no programa esperas na posição duna, desça a correção. O senhor pretende aproximar para 17, confere? Afirmo. Desça 2000, pede. 2000, ajuste de altímetro no 018, reduz a indicada 1909, azul 9131. Reduzindo no 09, ajuste no 9131. Bravo Papa Serra, além do tráfego de voa junto com o senhor, não há tráfego de crescimento deste controle. Livre descida a 2500 pés. Ajuste de altímetro no 08. Reporte avistando no campo. Chame sol, frequência no 21-09. Torre, bom dia. Passarei 2223. Passarei 2223, prossiga. Final 17, baixo travado, avistando. Passarei 2223, mantém a aproximação, reporte baixado travado. Baixado e travado já na final 17. Passarei 2223, reporte. Aguarde pista livre e aguarde autorização de pouso. Na sua escuta, confirmo, baixo travado. Azul 9131. Escuta. Para sua informação, nós estamos com um alarme aqui no localizador. O pessoal da técnica está indo verificar, pode ser que você não receba a informação do curso, ok? Sim, 9131. Confirmando, o localizador 9131 vai para 17. Afirmativo. Mantenha a proa de duna. Reporte passando duna na final da 10 para mudança de regras 9131. Sim, 9131. Para o controle. Bom dia, Azul 4298, cruza 175. Azul 4298, bom dia, sua identificação, descendo nível 070, vigilância, chegada amarela. 070 na chegada amarela, Azul 142, 42. John American 980 with information. Kilo, we are ready for the test. Yeah, American 980, taxi approved May April, taxi India Alpha 200.1 in my quicker. Okay, sir, it'll be the apron India and Alpha for runway 10, American 980 with you. O trip vai seguir o americano até a remota 14. Vem seguindo o nosso americano até a remota 14. Juliette Alfa Vito, bom dia, sem identificação, mantenha nível 160, vigilância, reporte descida. Seguindo visual para 17. 91-31, reporte nacional da 17, baixado travado, vento 050 graus, 06 nós, altímetro 10-18. Bem, senhor, 91-31, altímetro 06. 13-223, no solo aos 08. Livre à esquerda, na taxiway Lima, chame solo, frequência 121.9. Lima 219, obrigado, boa. Júlio Santana, Juliette Alfa Vitor. Confirma a posição para o trip 3 também? Ah, é, a posição da infraela é remota 14. Salvador, bom dia, passaria 2223. 2223 pousou, livrou da 17, táxi via Lima, até remota 12. Lima, remota 12, 2223. Livrando 5.500 pés em descida, mesmo Sanchimano pouso em Feira de Santana 1-1-1-5. Reporte cruzando 4.000 pés, Juliette Alfa Vito. 663, programa esperas na posição pelo. O Gol 922 vai atingir o 060. O 922, desça ao 050, o programa esperas na posição ITAP. Desce ao 050, o programa espera na posição ITAP. O nosso ITAP, Índia, Tango, Alfa, Papá, ITAP. ITAP. O 3663 se mapou ao Zona 8. Cliente, 3663 é o número 2 na aproximação, o número 1 é o tráfego da Gol. A pista ainda não foi liberada, portanto eu não posso autorizar a aproximação do senhor. Te mantém esperando a posição pelo. Ok, então 13663. 63. Ok. Daniel, papapá, mais que Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Ah, levando a região da Itaigara, em direção à região litoral, altura do Costa Azul, senhor. Vai com o Juliette Carregado, da Batata. O senhor está avistando o campo? Negativo, eu estou aqui na linha do litoral, próximo ao Costa Azul. Ciente, reporte através do Parque de Suaçu. Posarando através do Parque de Suaçu, mais que vai de Romeu. Azul 4298, desse é o nível de voo 0620. 0620, 4298. Braço Papa Serra, fique atento a um tráfego aproximando do setor nordeste do aeródromo. Um Beach 90 para Presidente Iracaju, está cruzando 130 agora, estimando pouso em Feira de Santana, 1120. Frequência livre para coordenação própria, bom pouso, até a próxima. Ingressando final visual. No avião no 31, no 9 estado. Mantém aproximação. Quatro. Nada. No 31, confirme entra em fundo, baixado travado. Ah, foi baixado travado, mas é 31. 95, bom pouso. 8, decimal 9, 5, grato. Torre ao papapá, Mike Gillette Chanel. Lago 9131, tráfego avistado, autorizado, pousa, pista 17, vento 050 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pista 17, 9131. Torre ao papapá, Mike Gillette Chanel. Mike Gillette Romeu da presente, curva direita, façam 360 presente no setor, temos a embreagem azul para pouso na 97, ok? Caso der medida, mantenha-se presente no setor com curva pela direita. Ok, mantendo a espera com curva pela direita, Mike Gillette Romeu. 360. Olho azul, 4298. 4298, prossiga. Qual que é o meu número para pouso? 3, desça ao nível 060, programa esperas na posição ITAP, azul 4298. 060, espera entrar. Foi acordado lá com o centro, foi assim. Sim, seu comandante, também não foi acordado com a gente isso. A gente já tentou gerenciar isso, para ver se os senhores chegam já com a pista aberta, mas infelizmente não está sendo possível. É, gerenciar aí de baixo é fácil. Azul 4298, todas as companhias têm os seus representantes dentro do CGNA, é só os senhores entrarem em contato com a companhia de vocês. É mais fácil, inclusive, para vocês do que para a gente, comandante. Tá bom, obrigado. Não por isso. Alphaville, total livre de descida até 3 mil pés. Reporte cruzando 3 mil em condições para mudança de regra. Salvador, bom dia, Chanel, 6302, informação Pilo. 5217, confia. Chanel, 6312. Chanel 6312, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 070, vigilância, prevista chegada, corrigiu, a chegada é a maré, prevista esperas na posição maré, nível 070. Quem vai descer 70, previsto, rota maré, pode rota? O senhor número 5 na aproximação, o Chanel 6312. 5217, cancelamento. 5217, regra de voo alterada, 1115. Desceu no 1500 pés, reporte visual com o campo. E para 1500 pés, está passar visual com o campo, trip 5217. Gol 922 na proa de TAP. Mantém. Previsto mais uma espera em TAP. Correção. 1922, prossegue no perfil da chegada à maré, após TAP desce a 3 mil pés na proa de Duna. Após TAP, 3 mil na proa de Duna, gol 922. Na ação 219, 9 Obrigado, seria uma horta, né? Se tudo der certo, sim. Deus quiser, vai dar certo. Meu Deus do céu, que vergonha. Coordena com sua companhia, comandante. O azul 9131 vai estar aqui na via pátio até o pátio 3. Pátio 1 até o pátio 3. Sim, a partir vai até a parte 3, 3890 na escuta? 3890, parceiro. A pista vai abrir agora os 1 no meia. Confirme e reporte para o push. Sim, reportará em mais um minuto. American 980, stand by, maintain a position. We are holding short, American 980. O 9131 teve uma mudança no seu estacionamento, você vai parquear agora posição 7, pátio principal, gate 7. Gente, gate 7, 9131. Afirma. Uno 922, desça 2000 pés. Nós temos informação de localizador fora. Eu vou aguardar o senhor me confirmar se está recebendo alguma coisa, ok? Ciente, descendo para 2000, localizado 1993. Da 3663, completa a órbita, prossegue na aproximação. Completa essa órbita, mantendo 4000 pés, após prossegue na aproximação. Já não pode completar a direita na proa de Duna? Não, negativo, vai empatar com o tráfego da Gol. Na sua escuta, quando pudermos completar a direita para a Duna para agilizar aí o tráfego, as aproximações. Muito grato, mantenha o perfil, 3663. Trip 5297, a final da 197, senhor, baixado e checado. Torre, 11895, composto, trip 5217. 197, grato. Lima, Papa Mike, prossiga. Prosseguiram para Valência, acionado 0132, 04 a bordo, 3 horas de autonomia. 500 pés, reposte de zona CTR. Então 3663. Detoração para sequenciamento. Detoração para sequenciamento, curva direita até a proa 170. Reposte estabilizado no curso localizador. Direita 170, reposte localizador, 3663. Azul 4298. Prossiga. Detoração para sequenciamento, curva à direita. Direita até a proa 045. Reposte estabilizado no curso localizador. Nesta proa desça 4000 pés. Na proa 040, desce para 4000 pés e aguarda o localizador da pista 0, azul 4293. Então 3663, desça 3000 pés. Reposte estabilizado no curso localizador. 3000 pés, reposta localizador, 3663. Com aviso, além dos tráfegos previamente formados, não há outros de conhecimento do controle. Frequência livre para coordenação, compôs até o regresso. Tá 3304. Sugere, deixando para outro lugar. Tá 3304. Sob vetoração, curva direita até a proa 265. Direita à proa 265. Seu limite será 3 minutos nessa proa. Falhando as comunicações, reassume na proa de Duna, completa e LS X-Ray. Esquerda 265, 3 minutos, em falha, Duna, completa o procedimento. 3304-060. Mantém ainda. Xané 6312. Esquerda 6312. Sob vetoração, mantenha a proa 330. Proa 330, seu limite será radial 280 do VOR Salvador. Nesta proa, desse é o nível 060. Controle Gono 922, passou Duna, sem informação de localizador. O senhor tem condições de completar condições visuais? Afirmo. Ciente, complete, chama a torre, 1-1-8-95, bom pouso, 1-9-2-2. 2-9-5, uma boa. Controle objeto 5-2-6. Pessoal, aeronave na disputa do controle de Salvador, chamada geral sem necessidade de cotejamento, procedimento em uso será o NDB Zulu para a pista 1-0. Eu vou aproximar sobre vetoração cada aeronave e vou questionar a possibilidade de completar em condições visuais, ok? 3-3-0-4-7. Então 3663, mantenha, corrija, desça agora 2000 pés, mantenha na presente proa, reduz a velocidade a 1-7-0, nós. 2000 pés, reduzindo, completa a R-nave para 10, pode ser? Salvador American 980 out of 3000, climbing level 390. American Airlines 980, good morning. Radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 390, Puka departure. Puka departure, climb level 390. 63, o senhor tem condição de prosseguir na proa do externo e completar a final direta do procedimento? Positivo, proa do externo, 3663. Descendo para? 1.710. 1.710, o ajuste de altímetro no 0, no 8, reporte visual com campo. 1.018, sem referência no setor, vai reportar estabilizado. Controle objeto 5826. 5826 sem identificação, desceu ao nível de voo 080 de Lancia. Previsto esperas na posição Mari. Previsto espera na Mari, 5826 descendo para 080. 14298, curvando à direita. Ciente, 4298, foi na proa de Simbra, desça a 3000 pés, reduz a indicada a 1709, ajuste 1018. Ciente, Simbra desce para 3000 pés por quê? 3000, 10, 18, reduz a 1-7-0 nós. Ok, reduzindo. Chané 6312. Na escuta. Proa de TAP. TAP na proa, 6312. Webjet 5826. Chega. Informa o tráfego, sua posição de 11 horas, 8 milhas e meia. tráfego está mantendo 070, um Airbus 320 da Ocean Air. Sossegue esse tráfego na aproximação. Reduz a mínima linha. Cadeia na linha Pajau, 50 metros. Desce nível 080. 080 é 5826. 080, 50 metros. Então 3663 está visual com campo? É visual com a 10, 3663. Porque é o externo, eu vou pedir que o senhor verifique se recebe o sinal do localizador, por gentileza. Agora não dá, que eu já mudei o procedimento, senhor. Mas aguarde aí. Não, tudo bem então. Eu vou pedir pro azul que tá próximo lá atrás do senhor. Muito grato. Obrigado. Trolley, tá previsto a órbita por 5826, Mari? Ainda não. Prossegue na aproximação na chegada amarela 5826. Velocidade reduzida, prossegue na aproximação. Claro, velocidade mínima 5826. O azul 4298 tem condição de sintonizar o ILS para ver se recebe o localizador? Tenho sim. Lhe agradeço. Então 3304. Prossiga. Essa é uma navegação na proa de Simbra. Desça a 4 mil pés, 3604, ajuste de altímetro no 0 no 8, prepara o procedimento ILS, corrijo. NDB Zulu para a pista 10. NDB Zulu para 10, descendo 4 mil metros. Índia Delta Papá, prossiga. 28, Planiac. Para descida, para descida, Índia Delta Papá. 4298, desce 2 mil pés. 2 mil pés não tem indicação do localizador. Vai efetuar o RNAV. Ciente, então. 4298, desce a 2500 pés. 2500 pés, reporte passando 366. Ciente, 2500, reportarei. 3663, pode chamar a torre? 118.95, bom pouso, 3663. 95, obrigado. Puxando a 6312. Prossiga! O senhor tem condições de afetar o procedimento da RNAV ou fazer o NDB Zulu completo? NDB Zulu, bom, tá bom. Gente, desse é o nível 050 na proa de ITAP, aguardando o procedimento da NDB Zulu. ITAP 50, NDB Zulu, né? American Airlines 980, call now, receive center frequency, 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85, good day sir, have a nice flight. 2545-2685, thank you. 3304, foi na proa de Simbra, desça 1710, reduz a indicada 1709. 1709. Desceram para 1700, reduzindo para 1709. Vamos tráfego 12 horas a 9 milhas, Embraer 190 da Azul, que prossegue na aproximação. A informação foi sobre modulado. O 3304, o senhor segue no Embraer 190 da Azul. 12 horas, 8 milhas e meia agora. Ciente, tá, 3304. O azul 4298 passando 366. Ciente, completo a RNAV, chama a torre 11895 graus, bom pouso, azul 4298. 1895, muito obrigado e bom trabalho a todos. Igualmente. Então, só para confirmar que o senhor é 137 a bordo, tá? Pátio Ideal 7845 T3, 179. Gente, 137 no POB, correto, 1895, quanto espera, bom voo. Clear, right. Xenem 312, desça a 3000 pés, sem restrições em TAP, ajuste de altímetro no 0 no 8. 3000 com 1.526, né? Webjet 5826. 5826. Suas intenções são executar o procedimento RNAV ou NDB Zulu, não tem? RNAV, dá no zero. RNAV? Sim, ó. Seguinte, sobre retoração então, curva esquerda até a proa 010. Esquerda, proa 10, reduz a indicada 1909, Webjet 5826. 190, proa 010, por 5826. Autorizado até o nível de voo 050, Webjet 5826. 050, descendo 5826. Então 3304, reporte Simbra para a final do procedimento de desolô. Reporte lá em Simbra, 3304. Xané 6312, foi na proa de Duna, desça 2 mil pés. Duna 2000, 6312, da Xané. Autorização para Recife. 9131, Lima, confere, aguarde cópia. Aguarda, tem será presença? Irapuca. Escute uniforme ao quarto, escute a Lima. Paulo, gol 922. 922, após o TAM, portão meia dúzia. Riposo, azul 4298. 895. É o tamanho enrolado que eu. Solo até 3029. Prossiga. TAM 3179, prossiga. TAM 3179, seu PTT está aberto. 79. Só fala, só tá bem muito baixo aí. TAM 3179, faça um check no seu rádio. Após a sua transmissão, a frequência está ficando aberta. Como recebe o 3179? Afirmativo, 1895. Grato. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3890. 3890, bom dia, contato radar, subo nível 330, saída PUC. 330 na PUC, 3890. Descendo na vertical de Buraquinho, aguardando autorização para seguir para a Feira de Santana. Na Feira de Santana, o senhor tem que seguir com proa Nordeste, é isso, confirma? Firmo. Noroeste, não é isso? O senhor vai manter-se pelo setor norte do campo, não é isso? Firmo. Ok, ciente, mantenha o setor norte, reporte através norte da torre de controle Lima, Delta Lima. Informa aeronaves na sequência para pouso na final da 1 0, ok? Sim, reportará através norte da torre, Lima, Delta Lima. Olhe, 1208, transponder 5055. Chama a torre, 1895, bom pouso. 1895. 6312, se há tempo hábil, o programa para fazer o ILS aqui para a pista no zero, 6312. Eu que agradeço, o repórter estabilizado no curso localizador, reduza para a velocidade de aproximação. Aí, após a TMA, reportarei no regresso, quando para o buraquinho. Ok, estou ciente, eu solicito que na próxima vez o senhor chame para a decolagem, ok? Antes da decolagem, chame a gente aqui, ok? Estou coordenando com o controle. Gente, o problema é que o Lima Delta Lima, ele é baseado, ele fica abaixo do nível do mar e ele não tem contato com o insólito. Ok, estou ciente, ciente. Salvador, TAM 3179, pronto, no ponto externo da 1-0. Salvador, TAM 3304, passou externo, visual cabeça. 3304, complete a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre. Através da nossa torre, Lima Delta Lima. 345 após Leda, voa Eudes. Gente, após Leda Eudes, 3-1. Azul 9131, cópia. Pronto, cópia, 9131. 9131, autorizado Recife, nível 37, operista 58, decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5054. De Santana. Acionário 0131. Gente, Lima Delta Lima, vai na proa de Feira de Santana, então você chamar de pouso? É o Lima Delta Lima, ele vai fazer sobrevoo. Na verdade, ele fez plano de voo buraquinho. Ele vai só fazer sobrevoo em Feira de Santana, ele reportará no regresso, quando no regresso da TMA. Gente, Lima Delta Lima, mantenha as condições visuais, reporte livrando na CTR. Quanto se você chamar de pouso em Salvador? Ciente, reportará, livrando CTR e está presente, creio que mais uma hora e meia, senhor, o pouso do Lima Delta Lima. Vai fazer um sobrevoo sobre Feira de Santana. Ciente, grato. Xané 6312, torre 1895. 1895, 6312. Bom pouso. Valeu. Estabilizou 5-2-6. 5-2-6, complete o final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, 1895, grato. Bom dia, aguarde pista ali para o posto.